Paulo Romeu Serra, Tango Alfa, senhora identificação, autorizada a chegada a MAN. Esse mantém o nível 06200 e redução para 2309. 060, vai chegada a MAN. Redução para 2309. Torres Salvador, San 3170, final da 10. Baixar travado. Então, 3170, tráfego ajustado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 089. Livre pouso na 10, está 3170. Inicialmente mantenha a chegada, aguarde autorização para assinar Renave ou Serra Tango Alfa. Salvador, muito bom dia, 1192, próximo ao ponto de espera da 10, está pronto. 1192, autorizada na área, mantém, estou no 0. Ali, mantém na 10, vou 1192. Uno 8 no 2, na próxima Vitor 366, deixa para 2500 pés e ajusta no 0 no 1. Na 0 no 1, apesar de 2500 pés, Uno 8, Uno 2, na próxima Vitor 366. Autorizada, vento 070 graus, 8 mais. Livro de colagem no 0, gol 1992. 192, 1208, controle. 208, boa. Controle Salvador, muito boa, bom dia, voo 1192, decola, na sua escuta. Voo 1192, contato radar sua para o 370, saída PUCA. 370 no perfil da PUCA, 1192. Terra Tango Alfa, desça para 4.000 pés e ajuste 109. 4.000, 192, chame Centro Recife, 126, decimal de 5, alterna, 125, decimal 4, 5, por favor. Salvador, confirma para o voo 1192? Afirmativo. Primário 126.85. Secundário 125.45. Chama Centro Recife. O gol 1192. 2685, 2545, boa, obrigado. Boa. Papa Romeu, Sierra Tango Alfa, terça para 250010, ajuste 1011, livre RNAV, pistola 0, reporte estabilizado, é o número 2. Inicie redução, 1809, segue como número 2. Iniciando redução para 1810, apoio 368 para 25, camarada estabilizado. Bono 812. Estabilizado? Bono 812, estabilizado na RNAV. Gente, complete a aproximação. Chame torre 18.95. Bono 1895, Bono 812. Boa noite, eu vou 1812, está estabilizado na RNAV. Está 1-0. Bono 812, pouso autorizado, pistando 0, vento 080 graus, 099. Romeu Serra Tango Alfa, chame torre 18.95. Torre agora, 18.95, Serra Tango Alfa. Boa noite, Papa Romeu Serra Tango Alfa. Serra Tango Alfa, continue a aproximação, vai dar autorização de pouso, ajuste no 0 no 1. Vai dando autorização de pouso, de 1. 8-1-2, sala 5-9, direito no 2-1-1. André. Na Serra Tango Alfa, pouso autorizado, pistão 0, vento 070 graus, 8 nós. Pouso autorizado, pistão 10, Serra Tango Alfa. Qual parte após o pouso, Serra Tango Alfa? Aero Star. Azul 9246, show controle de Salvador, acione identificação. Peço para 250010, o ajuste 10111. A produção Serra Vitor 366, procedimento RNAV, pistão 10. Serra Tango Alfa, solo 03, direita 1211. Direita 211, tá. Tá.

Salvador, tá 3520, ponte 010 próximo. Tá 3520, autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento 050 graus, 7 nós. Nível linha decolar, pistão 0, até 3520. Azul 9246. Azul 9246, complete aproximação. Torre 118, decimal 95, boa noite. 118, 95, boa noite. Salvador, bom dia. 38 no meio da tarde, informação alfa. 9246, continue a aproximação. Aguarde pista livre, ajuste no 0 no 1. No 0 no 1, aguardando azul 9246. 366, procedimento RNAV, pistão no zero. Zero, pista 366 na proa, décima 2500, nível 3520, controle 1208. 208, controle, tá 3520. Azul 9246, pouso autorizado, pistão 0, vento 070 graus, 99. Livre pouso no 0, azul 9246. 520, saída PUCA. 3520, contato radar, subo ao nível 310, direto já. 310, direto já, amor. 2, controle 6, direita, 1, 2, 1, 1. Confirmando, 2, 1, 1, 9? 2, 1, 1. 2, 1, 1. Muito obrigado, 1, 2, 4, 1, 5. Zero, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterando 125, decimal 45. Recife, 2685, alterando 2545, está 3520. Finalizado final da Renave 1-0 até 9001. A 9001, complete aproximação, chame torre 1-8-9-5. 2-9-5-9-0-0. Tá, 3-8-9-6, reporte estabilizado. Está estabilizado, tá, 3-8-9-6. Salvador, bom dia, o TAN 9001 no final 10. TAN 9001 no pouso autorizado, pistola 0, vento 070 graus, 089. Zero, pouso no 0, TAN 9001. 9001, sala de 29, direita no 211. Direita 211, da 9001. Meia, pouso autorizado, pistola 0, vento 0, 70 graus, 79. Centro 6, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, boa.